assim, ó. Banda Mega Pop Show. Pra dançar, Vila Maiota! Espalhadas pela casa toda e as paredes rabiscadas com giz de cera. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem dois copos e uma mamadeira. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. Tem um pinguinho de gente correndo na Sandy Silvinho, garoto! Bora no gás! Um sorriso banguelo, eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Amiga Larissa, o Norbert! E melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Aquele amor que se multiplica. Quem nunca sonhou ter isso na vida? Aí o Tumawest também tá com a gente. Melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Banda Mega Pop Show. Banda 007. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até pra vocês verem, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal. Então bora dançar, bora! Não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. O que você quer? Fala pra mim! Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Equipe dos mídias tá na área! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim antes de amar meu bem. Frei considerado. Esse amor em mim. Quando for beijar alguém, esse beijo em mim. O amiguinho filho tá comigo, tá de bom. Ele, meu parceiro Rosivan Miranda. Em mim, me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Considerado. Sucesso! Que coragem você tem de me ligar às quatro da manhã. O amiguinho Rafael que me inspiratinha. O que você... Amigo Tony MF de Marituba. Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar. Pra mim, Edielson, diz. O que você tomou? Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que não encontra outro igual. Nossa relação perdeu, senão você me usou. Está mijador com mijador. DJ Fran de Barcarena. Tem de me ligar às quatro da manhã pra me falar. Fran considerado e Edielson do Bala. O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar. O que você tomou? Parceiro Maurício, o Sérgio Glebinho Moisés. Bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. Se eu tivesse dinheiro, meu irmão. Eu ia gastar tudo, era hoje. Diz que não encontra outro igual. Nossa relação perdeu, senão você me usou e me deixou. Alanzinho, simplesmente romântico. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Bora pra cima, a Loura é considerada. Espero ela no... Nada de casal Nutella, meu irmão. Pense aí no... Aqui é casal raiz. Oh, a gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Alanzinho, simplesmente romântico. Vai dançando, vai! Dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Faz o seguinte, Edielson. Ela toma caixa. A gente vai dar um copo personalizado. Se ela bebe... Pro casal que dançar a melhor sequência, viu? No salão. Dois copos personalizados. E não do frango considerado, viu? Oh, oh, a gente tá valendo, vai! Liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Carlinha Amaral, meu irmão. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente vai fazer o seguinte, meu irmão. Que o povo diz. Quem... A gente vai dar um balde de cerveja xingue sempre. E dois copos personalizados Nutella, que... pro casal que dança melhor a partir de agora, sim. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve estar rachado. Mas eu entendo você. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar, amor. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Pra fazer o que é guiado pra dançar Vila Maiota. Banda 007. De cerveja, viu? Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Bora, meu parceiro filho! Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Quem tem experiência no amor, amigo Andrei, tá na área, garoto, no setor. não sei o que decidir. Tentar ou desistir, enfrentar ou fugir. Entrar pra... Adriana Amaral, pode crer! De mim, desejos eu senti, perdido de paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir. Gramática em português, geografia em inglês. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Oh, prova de amor. Oh, prova de amor. Manda 007 Fran Considerado. Toda área, vai! Saudade bateu por não ter você. Antes foi vacilo. Quando eu te perdi foi vacilo. O seu cheiro do meu edredom não sai. Me diga a solução pra isso, vai. Os meus milhões de defeitos deletei. Já deu show! É verdade. Edielson Fran Considerado. Desde cedo despertei da cama só pra provar o meu amor. Comprei presente pra você, mas não consegui entregar a ti. O porteiro sobre amor não entendi. Ele ainda não se apaixonou e me barrou no seu prédio. A saudade aqui me mata, eu sofro sozinha aqui. E a sequência tá toda no CD, viu? Presente. Pretexto só pra ti. Amigo Jean, também a Geisiane. A Geisiane. Esse cara que é fã do DJ Fran, meu irmão. Que é pretexto só pra ti ver. Aí, Loura, cadê o copo? Que é pretexto só pra ti ver. Vai fazendo o que é guiado, vai fazendo o que é guiado. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Amigo Rafael, que me os piratinas. Eu toco os seus lábios giram. Aí dá um pretinho. Mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me... A irmã do meu amigo Rossi Famirão. Só vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha língua bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. DJ Fran de Barcarena. Toda hora, Vila Maiota. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Primeira dama do Edson Filho. Patrocina o DJ Lucas. Gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Bora, Paredão Prime. Existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo. E a gente chega pra tocar de tudo. Pra tocar pra vocês tudo, viu? Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. Show! E se me esquece e some, se te ver de longe. DJ Fran Considerado. Fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer sequência firme pra dançar, meu irmão. Curar, porque morri. Ao Fran Considerado com uma coroa estribada agora. Era muito caquear. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Manda 007. Dia 11, tá chegando o baile da Colômbia. Sentir... E o bagulho vai ser doido, meu irmão. Cara, finjo que não vi, mas eu. E não, peixinho. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Manda eu tô falando mal de você e eu. Nunca criado mais. Botei a minha roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E aí, filho? E você chegou atrasadinho, mas tava lindo. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nele, sei que ele é um bom menino. Vamos, vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. Aí, Laura, considera! E daí que é o nosso primeiro encontro. Bora pra cima, o paredão Prime! Beijo! Bora, Lucas! Será que você chegou voando, mas ainda não vi asa sem você. E belisque que eu tô sonhando. Ai, Lucas, se for pra sofrer, mas ande Deus levar logo. Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. Amigo Tony, e a gente... ela é de Marituba, boa na área, pode ir. Medo. Ele e o grande Joel. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. E o coração não tá mais aceitando. Sou metade do seu te amo. É muito ciúme. Uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo. detonando. A galera vai curtindo assim, ó. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Sou metade do seu te amo. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei. Bora, filho! Um instante. Na verdade, é que amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade, é que amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Porque você não sai daí. Pode chegar, pode ficar. No meu quarto, no meu abraço. Daquele jeito, pai, encontro dos amigos. E do que cê vai. Vila Maior tá sucesso total. Não apavora. Depois do amor, a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai me esquentar. Perdemos o DJ. Você de longe é tão ruim. Aí, DJ Fran considerado. Vinha cores aqui, aqui. Manda 007. Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar. No meu quarto, no meu abraço. Apertado, duvido que cê vai querer ir embora. Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. A tela fria desse celular, só vê essa foto não vai me... E a gente pede, viu? Pra galera chegar mais aqui na frente. A gente quer sentir o calor humano da galera da Vila Maiuatá. Aqui, aqui. Juninho, Thiago, o posto Deus é fiel aí da Vila Maiuatá. Qualidade é aqui, meu irmão. Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro aí. Quem é filho de Deus, dá um gritão bem forte, dá! DJ Fran considerado! Bombando só as melhores do maior show audiovisual do Baixo Tocantins! Dá pra deixar no escurinho, dá! Fala Android, o som de Abaetetuba, levando alegria até você. Quem é do Paixandu, joga pra cima aí. Quem é do Leão da Mavaia no Paixandu, joga pra cima, vai. Jogue a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro e bate, bate, vai. Fucking superstars, feeling like a pop star. Tem algum flamenguista hoje aí? Tem! Tem corintiano, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. Vê se não esquece. E me ilumina, preciso de você aqui. DJ Fran considerado. Vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. Seu... Já me conquistou, já. Meu abrigo, meu abrigo. Que você sai, bora, Gelson! Se distrai, quem fica, ficou. Quem foi, vai. Joga cima, vó. Cada vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Joga a mãozinha pra cima. Joga pra cima! Segura, DJ Fran Considerado! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. DJ Fran Considerado, bota o bagulho pra endoidar. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só que a galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do clube do Remo aí, dá um grito. Gente, gostaria que todos vocês viesse pra cá pra frente pra gente sentir o calor humano dessa galera. Pra gente sentir a pressão de vocês aqui da Vila Manhã, tá? Pra gente sentir a pressão dessa galera maravilhosa aqui da sede de encontro dos amigos hoje. Pode chegar junto, pode chegar na moral, que a gente tá aqui, né, Fran Considerado? Beleza, todas as equipes por aqui, ó. Equipes piratinhas, daqui pra frente toda a galera. A gente quer sentir o calor humano de todos vocês. Hoje, pela primeira vez, a gente chega aqui, os DJs do Balandrode. Pra quem me conhece por muito tempo, fiz parte do Maremoto. Hoje, tô no Balandrode com meu amigo Edielson, pra fazer a festa. Mas a gente quer vocês aqui na frente, pra fazer a festa bacana, a festa legal. Vem pra cá pra frente, vem curtir, vem doidar, Edielson. Joga lá pra cima, joga, joga lá pra cima, vai. Bora lá pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, vai, bota a mãozinha pra cima, vamos, vamos, detonando. Deixo você louca de vontade pra transar comigo, te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma... É isso aí, piratinha, vamos... vem trazendo toda a galera aqui pra frente. Dentro do carro. Diz pra mim o que é que vai ter, fala agora. Dentro do carro. Putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, que senta, que senta, que senta, senta, boy, boy. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Vem, amigo Caio, 2020, valeu, Caio. Senta. Um abraço. Senta, senta, senta, senta, senta. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Vai. Descendo. Vai. Desce que desce, boy. Vai, a bola pro pai, novinha, vai. Descendo. Olha, já pode chamar duas mulheres pra ganhar dois copos personalizados aqui na frente. Duas mulheres de coragem já pra dançar aqui pra ganhar o copo, viu? Duas mulheres de coragem, podem chegar! A mãe quis prender demais sua filha e virou controle sem pilha. Pra que eu fui maltratar a menina? Bora pro considerado, maninho! Vai, a bola pro pai. Vai, novinha, vai, vai. Descendo. Desce, desce, desce, mãe! Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marolas. Chefinho, do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. E toma, toma, toma, toma, toma, boy. Toma, toma, toma, toma, toma. Oi, meu amigo Jean. Traz toda a galera aqui pra frente, vem. Não para nada. Vai fazer uma onda bacana, vem pra frente, vem. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. E toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, só gostosa. Joga lá pra cima, toma, toma, toma, toma. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem... E aí? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tia. Toma, toma, toma, toma. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Toma, me levar. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, só quem é flamenguista aí. Quem é flamenguista, liberdade, deixa a mãozinha em cima, bem alto. Quem é corintiano de verdade aí dá um grito. Joga lá pra cima. Bora começando então, vai. Vai para as manas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Ela vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca, pá, pá. Na tica dela, vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca, pá, pá. Na tica dela, foi feita aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. E a menina dança agora! É um arsenal de bala, agora toma, pai! Bora! Oh, toma, toma, rajada, agora toma, pai! Toma, toma, rajada, agora toma, toma, toma, toma, rajada, agora toma, toma, toma, toma, rajada. Deixa ela mexer a bunda, deixa ela dançar. Deixa ela mexer a bunda. Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura. Não vai ser uma dança que... Então deixa agora. Postura, deixa ela dançar. Deixa ela mexer a bunda, deixa ela dançar. Deixa ela mexer a bunda. Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura. Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura. Bora começar então, mãe! A turbulência, a turbulência. Estúdio Nath Ré. Patrocínio, meu amigo Thiago Costa também, obrigado! A turbulência, a turbulência, a turbulência, a joga ela pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palminha, joga ela pra cima, joga ela pra cima, joga ela pra cima, joga, joga ela pra cima, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Saçoca de ana, você tá dando a ver. Saçoca de ana, você tá dando a ver. Toma aquecendo! Saçoca de ana, você tá dando a ver. Saçoca. Bora pro considerado em Edinho Azul! Curinha da favela, no bico da viela. Hoje ela vai me mamar. Hoje eu quero te na pé. Cadê a mulherada solteira, tá aí, tá? A mulherada gostosa da Vila Maiúa, tá? Cadê a macharada aí, meu irmão? Só quem nunca meteu o chifre na... na vida. Quem é sincero, joga pra cima. Essa fana, e tá com tesão na minha, sei que tem cretina. E tá com tesão. Em cima da cama do corte gelado. Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Joga lá pra cima. Joga lá pra cima. Vamos detonando. Alô? Ué, foguenta. Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo. E aí, tá de bobeira hoje? Tô. Vamos dar um rolê na praia, mó solzão, praia da Barra. Já é ou já era, Fran? Ah, é. Então vou aí te buscar, valeu? Valeu. Então, fui! Porra, Andrei, traz a galera pra cá, Andrei. Esse cara tem moral com o Fran considerado. Alguém ligou pra mim. Tiririm, tiririm, tiririm. Quem é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem é? Sou eu, Bola de Fogo, e o calor tá te matar. Vai ser na praia da Barra, que uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia. DJ Lucas já vai dançar. Vai me enterrar na areia. Vai, vai, para, Silvinho. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. O Rossi, vanda atoladinha. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Joga lá pra cima. Glamourosa, rainha do funk, poderosa. Olha de diamante. Nos envolve, nos fascina. Agita o salão. Balança a cozinha pra cima e pula e sai do chão. Glamourosa, rainha do funk, poderosa. Olha de diamante. Nos envolve, nos fascina. Agita o salão. Balança gostoso, requebrando até o chão. Daniele, Daniele. Quem nunca viu Daniele? Daniele, quem nunca viu Daniele? Bora, meu amigo Gê, é isso aí, vem pra cá, vem pra gente. Amiga Geisa, Geisa. Mostra o que tu gosta, empina sua bundinha. Então vem dançar de costa. De costa, de costa, e pra mim dançar de costa. De costa, de costa, e pra mim. Então bora começar, vai. Vai começar a putaria. Joga lá pra cima. Joga a mãozinha pra cima e vai, vai. A partir desse exato momento não existe mais brabo na casa. Quem manda nessa porra são as meninas. A porra são as meninas. Gostou? Cadê o grito das mulheres aí? Rapaziada, deixa as meninas, por favor. Deixam elas. Então, com toda... Agora que são elas, deixam elas. Classe com todo estilo. Meninas, com vocês. Começou agora, hein? Uma aquecidinha rápida, tá? E aí? Senta, senta, senta. Bora, Silvinho! Vai, senta, senta, senta. Ai, que delícia, vai. Senta, senta, senta. Oi. Senta, senta. Senta, senta. O que foi? E aí? A pretinha tá que tá. Ela tá que tá. Meu amigo Fernando Castro por ali com a gente. Obrigado, Fernando. Um abraço pra você, Fernando Castro. Sempre nós também. Obrigado, maninho. Vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Doidinha pra dan. Doidinha pra dan. Doidinha pra dan. E agora? E aí, Lourinha? Cadê ela? Toda rosadinha. Mas eu não dou ideia torta, só dou ideia reta. E aí? Se tudo der certo, se tudo der certo, vai, vai, vai. Eu quero ver a macharada, se a macharada vai representar a parada aí. Vamos que vamos. Só que eu quero ver. Vamos que vamos assim. Valeu, rapaziada, pela consideração. Um beijinho nas meninas. Um forte abraço nos irmãos. O bagulho é desse jeito. Geral, pode acreditar. Que o Senhor é meu pastor. Isso sim é que é fé. Isso sim que é devoção. Quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Bate na palma, na palma, na palma, na palma, na palma. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão, vai. Todo mundo sabe que eu não sou careta. Só sangue bom, curte um evento desse sem arrumar treta. Homem de verdade gosta mesmo é de... Não deu pra escutar, Fran, considera. Será que tem homem aqui, Fran? Será que tem homem? Só os homens sinceros, joga a mãozinha pra cima aí. Quem gosta de uma pepeca vai cantar bem alto. Homem de verdade gosta mesmo é de... Joga a mãozinha pra cima e cadê o grito da macharada safada? Os homens safados vão cantar bem alto e frango considerado. Vamos lá! Homem de verdade gosta mesmo é de... Eu só quero é ser feliz e poder me orgulhar DJ! Alô, Mirio, tá na Procilândia! Eu só quero é ser feliz. Mente na favela, é nóis. E poder me orgulhar e ter a... E tá aí o rime do mortal ainda, de vez em quando. Mas tem que dar ali, né? Quero é ser feliz, feliz. Onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara, autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência, eu sinto medo de viver. Moro na favela e sou muito de respeito. Bora, meu parceiro filho! Que alegria! Rosivã Miranda, a gente abraçou muito carinho! Obrigado! Santa protetora, mas sou interrompida, tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência. Só peço um pouco mais um. Apaguem a luz! Bora começar, Bruno Considerado! Apaguem a luz! Quem é do clube do Remo aí, bota a bolsinha pra cima que eu quero ver se é do clube do Remo. Quem é do Paysandu, bota a bolsinha pra cima aí! Apaguem a luz! Quem é do Flamengo, dá um grito bem forte que eu quero ver aí. Quem é corintiano, Liberdade, dá um grito! Apaguem a luz. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz aí, Branco Considerado? Quem é sincero de verdade, joga a mãozinha pra cima aí. Apaguem a luz. Quem nunca meteu chifre na vida, joga a mãozinha pra cima. Será que tem corintiano já aí? Joga a mãozinha pra cima. Tem flamenguista, joga pra cima! Apaguem a luz! Só quem é filho de Deus, dá um gritão bem forte! E aí, Deus? Bora começar, Fran, bora começar, maninho! Vamos começar, meu brother! Dois! Suspense! Três! E a galera? Quatro! Vocês baixam! Cinco! Seis! Sete! Bora começar então, maninho! Joga pra cima, joga! Eu quero ver! Só quem nunca traiu na vida, joga a mãozinha pra cima! Faz a contagem aí, maninho! Cinco, quatro, três, dois, um, e doida tudo! Hey! Hey! Joga a mãozinha pra cima, joga na batida, deixa na batida. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e joga. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma, bate, já. Bora. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Já. Joia pra cima, joia mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Palma da mão. Chama a galera do clube do Rio aí, maninho. Deixa na batida. Deixa na batida. Deixa no batidão. No batidão que a galera vai curtindo assim, maninho. Vai. seguinte, só quem é do leão joga a mãozinha pra cima. Só quem é do leão joga a mãozinha pra cima e joga. Puxa a galera do Paixandu aí, meu irmão. Quem é bicolô dá um grito. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. 5, 4, 3, 2, 1 e doida tudo! Hey! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Amor, eu sei. Quem sabe canta, vai! Eu quero ouvir a galera cantar. Segura na batida aí, vai! Mas vamos tentar conversar. A galera aqui do fundão vai cantar, quero ouvir, vai! Tentar nos reconciliar. Aí, meu amigo, eu te amo tanto. Quem sabe vai cantar, meu irmão? Custa tanto. E agora? Quem sabe pede, vai! E tu ainda me ama. O quê? Só mais uma chance. O quê? Canta bem alto pra explodir tudo, maninho. Um, dois, três, vai. Hey! Deixa na batida, deixa na batida. Joga a mãozinha, joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Palma da mão. Jogando pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga, bate na palma da mão, na palma da mão. 1, 2, 3, vai liberando tudo. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando, a pressão tá aumentando, a pressão tá aumentando, a pressão tá aumentando, a pressão tá aumentando, joga pra cima, aumentando, dá-lhe isso aqui, tá aumentando, a pressão tá aumentando, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, Fran, tá meio grau, Fran, tá meio grau, toma ninho, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, joga pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Quem é que tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Quem é que tá solteiro? Jogando mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Da mão. Quem é que tá solteiro? Dá um grito. Então canta bem alto. Solteiro novamente eu tô zen. Solteiro novamente eu tô zen. Solteiro novamente eu tô zen. Só quero beijar esse sentimento. Solteiro novamente eu tô zen. Solteiro novamente eu tô zen. Só quero beijar esse sentimento pra ninguém. Pra causar, pra viver, pra sair, pra zoar de amor, sem saber. Não tô nessa, só quero ver o jogo salvar. Sem amar, sem perder, sem chorar, sem sofrer. Pra viver, sempre bem. Só quero pegar, só quero beijar sem amar. E veio o Caio, um abraço pra você também, garoto. Vai cantar agora aí, ó. Olha o que me fez. Aí, Pertinha! Para de mentir. O que que ela diz, vai? Disse que ia mudar, mas me enganou de novo. Canta, vai, canta bem alto assim.

e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo assim, o brilho, vai tremendo assim, o brilho, e vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima, bate na palma, na palma, na palma, na palma da mão, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, agora! Peraí, Fran, peraí, peraí, que não deu! Não deu pra escutar, maninho, não deu pra escutar. Não dá pra ser mais alto, quem que tá feliz aí? Dá um grito! Joga lá pra cima, quero ver todo mundo cantar, todo mundo! Bagulho tá doido, mas... E toda a voz! Sabe o que ela quer? Au, au, au. Sabe o que ela quer? Au, au, au. Que música boa! Hey! Oh, já, já. Escutando todo deste meu sentimento, ficar-te gravado em todos meus pensamentos. E bora, meu maninho, vai, vai, vai! Ai, ai, ai, amor. Parceiro filho, Rosivan Miranda. Te vi, roubaste meu sentimento. Naquela cama, deitei o coração desprevenido. Te amava o pé do ouvido, sabendo que você custava lida. Bora, Rafael, que bibiratinha! Não me ama, depois das 12 horas você some. Salvo meu portão. Não perdi a sua Larissa! Acima de espelho pra ninguém desconfiar. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Joga ela pra cima, joga, joga ela pra cima. Joga ela pra cima, bora, bora. Detonando, detonando, vai. Aqui tá chovendo. Meu amigo Messias, o pé de montinho, o cacetete também tá aqui com a gente. Um abraço pra vocês também. Toda a galera por ali, curtindo. De bom, valeu! Tá chovendo. Choveu e relampagou. deixa, e deixa no batidão. E joga pra cima, mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Joga lá pra cima, joga lá pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Jogando lá pra cima, batendo na palminha, jogando lá pra cima, batendo na palminha, batendo na palma da mão. Então deixa na batida que a galera vai curtindo. Isso, batidão. Um batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, vai! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar. Deixa a bigana, as amiga Pontiane, eu vou comer também. Sua da ilha turuada na área, eu vou comer também. Suas amiga Pontiane, ai, Silvinho! Também, suas amiga Pontiane, eu amiga Pontiane, suas amiga Pontiane. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Então deixa, deixa bem no caqueado que eu gosto, que eu dou valor, bem assim, boy, boy. Vamos detonando, detonando, boy, boy, boy. DJ Elson vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora, Fran, vai lá. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Balandroide é pressão, é pressão, é pressão. Balandroide é pressão, é pressão, é pressão. Balandroide é pressão. Engordaço do Vila Baiosa pra cima, garoto! A gente brigou, eu mandei ali. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só pra sair no CD, vai! Barrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga. Manda mais jogar lá pra cima, Fran. Joga, joga lá pra cima, joga, joga lá pra cima, joga, joga pra cima, joga, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Vai, vai, um, dois, um, dois, três, vai. Alô, Belly. Bora vir pra cima, vem. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é chama essa bandida, é chama essa bandida, é chama, chama que é na mim, chama que é na mim, chama que é na mim, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, bandida, vem, vem, bandida, vem, vem, bandida, vem, vem, bandida, vem, vem, bandida, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Pólvora! DJ Lohan que tá no cirurgião da minha Giziane. Serve, meu. O Tony MF de Marituba. Fiapa Amaral. Norbert e a Larissa. DJ Lugar, DJ Silvinho. Você não vai... Rafael dos Piratilhas. Eu gosto da música. O Maurício, o Sérgio, o Clebinho, o Moisés, o Moisés. O Paranei da Vila Maiotã. grande abraço pra você também. Obrigado, amigo Caim, Luquinhas. Sempre nós também, valeu, garoto. Meu amigo Wellington Ferreira também tá aqui na área. Um abraço pra você também. Meu amigo Juninho, meu amigo Thiago do Poço Deus, e Viel também, Divino Boiatá. E qualidade sempre também tá todo mundo. Minha amiga Ana Vila 2020 também tá toda a galera aqui com a gente. Um abraço. Obrigado. Primeiramente a Deus e a cada um de vocês por mais um show do DJ Fran Considerado.